Delta 32 na frente. No 869 no solo aos 42, chame o solo 211. 211, golfo no 869. Leste Bravo Delta, autorizado, táxi até a Quebec. Via Pátio Lima, Mike, Quebec. Chame torre na Quebec em 1895, Bravo Delta. Bravo Delta, obrigado. Fala, boa tarde, Golo 869, Igor. Golo 869, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 62, igual no 869. Voladora boa, 3217.0.090, visual a colagem do Avianca, na própria. Toyota 3217, está autorizado a alinhar e manter a 190. Ali mantém 1-0, TAM 3217. Jogo 1620, posição 1-1 para pushback e acionamento. Jogo 1620 no sinal 11, está autorizado o time TAC. Autorizado posicionamento no 11, chamará para o TAC, gol 1620. Na 6314, decolado aos 44, chame o controle, 1208. Salvador, gol no 169, posição 4, pushback acionamento. Gol no 169, ciente, aguarde, número 2 no setor. Ok. Solo, passaria do 2231, pushback acionamento, na remota no 2. P2231, ciente na 12, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamará. Parte Citan 3145, tem 181 a bordo, com 350 até na cabina. Táxi autorizado no ponto de espera via Índia, turno 295, ajustado em 1012, bom voo. Autorizado via Índia, ponto de espera de 295, da 3145. Obrigado, boa tarde. Oi, Salvador Papa Tango, direto também aqui. Juliette Tango Lulu chamou a torre. Cruze a 17, o Juliette Bravo Delta. Botar 3217, decolado aos 47, controle 1208. 1208, 3217, boa. Juliette Quebec Kilo, está autorizada a final da 17 e aguarde autorização para pousar. Final da 17, aguarde autorização de pouso, Juliette Quebec Kilo. Adião 01, torre. Paulo Salvador para o táxi, voo 1620, PLB 180, autonomia 3 horas e 10, alterna Natal. Paulo 07, nós. Paulo 1620. Voo 1169, pode acionar uma posição? Afirmo, voo 1169. Ok, obrigado, vai acionar. Passarei 2231 para avisar o canal iniciou o pushback, mantenha a posição e aguarde nova autorização. Gente, aguarda 2231. Voo 1620, táxi autorizado até o ponto de espera da 90 via pátio em Índia, torre 1895-612, bom voo. Táxi autorizado até o ponto de espera da 90 via pátio em Índia, ponto de espera 1895, boa. O passarelo 2231, coordene para a equipe solo, após a passagem do Boeing da Gol, está reautorizado o push. Gente, grato, vai aguardar a passagem do Gol, coordena, grato. O Gol 1169 no portão 4, ciente do acionamento, após a passagem do companhia, está autorizado o push. Após o Gol, autorizado o pushback, Gol 1169. Guardião 01, decolar 248, controle 1208. 208, Guardião. Salvador, na 3145, todos espera pra lá. 3145, tá autorizado a linha aí da colar, da 10. O vento é 14 graus, 062 é nóis. Tá autorizado a alinhar aqui e colar pistão no 0, tá 3145. Salvador, boa tarde, Gol 1620, pronto, ponto para a pista 10. Chegou 1620, autorizado a linha e manter 10. A linha mantém a pista 10, Gol 1620. Um pushback. Gente, obrigado. Ah. Seu solo aos 5 anos, está autorizado, backtrack e trabalho. Solo, passarelo 223, agora sim está pronto. Autorizado na função remota, chama para o táxi. Gente, autorizado, chamará. Está 3145, está colado. O controle, 208. 208, 3145, obrigado. Olha. tarde, azul 69, 19, 5 da ótica. O 620, livre da colagem, 10, vento é 150 graus, 07 na noite. Iniciado, 90, com 960. 169 com 186, 4 horas, galeão. Direita Índia, da ponte esperada 10, lá com a torre 1895, ajustado, 1012, bom voo. 295, lá no ponto de espera, via Índia, voo no 169, obrigado, boa tarde. Número 620, decolado 53, controle 1208. 08, bom dia, 9620. Olá. Torre, boa tarde, de Golo no 169, está próximo ao ponto de espera. Golo no 169, a linha mantém. 10. A linha mantém o 169. Sax 2231 68 68 POB 5 horas e 30 Brasília alternar. Venta 150 graus, 062 nós. A linha e decola da 10 com 169. Dia lá 118, 95, obrigado, uma boa tarde. Azul, 6999, para cópia? 99 total. Campinas, 340, rota conforme, Zulu 10, o Bave, o Pizulu no meia, bravo até o Zulu, conforme plano. Decola pista 10, primeira curva direita, após decolagem. Perfil da subida da Leda, Motiva, 5515, o transponder, controle 120.8. Cruzado nível 3, 420, Campinas, bate o Zulu 10, o Bave, o Zulu no meia, BHC. Rota do plano, decola da 10, curva direita. Perfil da Eulia da Motiva, transponder 5515, controle 20, decimal 8699. Ponto 3, chegou no ponto posicional, o azul 699. Em livre pouso, 1-0, vento é 1-5-0 graus, 0-7-9. Livre pouso, 1-0 azul, 4-2-0-6. Voo 1-1-69, decolado aos 5-6, o controle agora 1-2-0-8. 1-2-0-8, bom dia, voo 1-1-69, boa tarde. 1-1-69. Boa tarde. Salvador, boa tarde, passaria do 2231, ponto de espera da 190, visão ao contrato na curta, tá pronto. Eu passarei do 2231, após o pouso do Embraer 190, tá autorizado a linha e manter a 190. Após a aeronave, a linha e manter a 190. Azul 4206 no solo 58, chame o solo 21 no 1. Solo 21 no 4206, daqui a pouco. É. O passarelo 2231, decolagem autorizada, dá 1-0, venta 1-3, 0 graus, 07 nós. Decolagem autorizada, dá 10-2-2, 3-1, passarelo. Torre de Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu, Romeu 90, estabilizado no LS, X-ray, dá 1-0. Sim, Romeu, Romeu 90, continue na final, dá 1-0, ajuste 1-0 no 2, aguarde apenas a pista livre. Poderia confirmar o vento, por gentileza? 180 graus com 07 nós. Tem intenção de pouso no 17? Afirmativo. Propõe da presente o cancelamento e base para a direita para 17. Perfeito. Plano modificado agora 59. Abandone a final da 10 com curva à esquerda. Chame na final da 17. Romeu, Romeu, November. Vai então fazer curva à esquerda e chamar na final da 17. Papa Romeu, Romeu, November. Corre ao Guardião 07. Guardião 07, você. Na vertical de Teatã, está visual com campo, intenção na pouso no Graé. Intenção de pouso em qual pista? 107, senhor. Ok. Guardião 07. Chame em Itapuã, aguardando autorização para ingressar no circuito. Temos tráfego na base da 107. Sente já na vertical de Itapuã, é possível autorizar o guardião direto pátio do Gré? O passarelo 2231 decolado ao 00, controle 1208. 1208, boa noite, 2230, 31. O guardião 07, curve ligeiramente à esquerda, aproxime direto para o Graé e o vento 1.40 graus 08 nós, informa o tráfego na base da 1.7. Reporte avistando mesmo. Está visual com mesmo, está com mesmo no anticast, não vai interferir com a aproximação da 1.7 e o guardião 07. Ciente. Foi, guardião 01. Guardião 01, siga o guardião 07, reporte na final do Graé. Seguindo o guardião 07, reporte na final do Graé, guardião. Romeu, Romeu, November, temos dois helicópteros da Polícia Militar prosseguindo aqui pro pátio 4. Não vai interferir na sua aproximação, já temos o seu tráfego à vista. Pouso autorizado na 1-7. O vento é 1.40 graus, 07 nós. Ciente, está prosseguindo então para pouso na 1-7, Papa Romeu, Romeu, November de base para o final. Torre, o Papa Romeu, então, Juliette Serra, chame... Itapuã? Tá dentro de um minuto pra Itapuã, viu, Pé? Eu só avista um helicóptero da Polícia Militar aproximadamente à sua esquerda, cruzando a final da 1-0. Avisou comigo. Ok, siga o tráfego e reporte para o cruzamento da final da 1-7. Ou da 1-0, melhor. Reporte para avisar o cruzamento da 1-0, tá avisando o cruzado com o hotel do 10 de 1.500. Positivo, para 500 pés. Final para o Grael, Guardião 07. Ok, o Guardião 07, informe controlado. Certo. Já no solo controlado. Ok, seu solo ao 02, frequência livre, Guardião 07. Certo, obrigado aí, com serviço. Excelente. O Guardião Zorano está autorizado para seguir direto para o Graé. Autorizado direto para o Graé, Guardião. O Hotel Juliette Serra agiliza o cruzamento da final da 1-0, informa o tráfego a 1-0 milhas da 1-0. Agilizando, mais 10 segundos. Gente. Leu o Romeu November, o solo 02, ocupado 5. Está autorizado o táxi para o pátio 4 e a posta de pista 1-7 livre. Está Juliette Serra, mantém ainda a perna do vento do circuito não padrão, helicóptero da Polícia Militar à sua direita, aproximando pelo Graé, aguarde base. Alisou o helicóptero, vai manter a perna do vento, já livrou a... Está livrando agora o IF da 1-0, o hotel da Serra. Tente. Com um visual coronado da polícia no, na curta final, lá pro lado da polícia militar. Autorizado, giro e baixo, final, da 1-7, aguardando apenas a pista livre. Temos um Primus que está livrando agora na Oscar. O carro vai aguardar a pista de visual. Salvador, Papa Romeo Fox, Alpha Fox, passou o externo, baixado e travado. Fox, Alpha Fox, tá autorizado o pouso, 1-0, venta 1-40 graus, 07 nós. Pouso autorizado, 1-0, Fox, Alpha Fox. Gente, o hotel Juliette Serra, livre pouso no 7, o vento 1-40 graus, 07 nós. O Fox Alpha Fox, informa o tráfego, um helicóptero, um Eurocopter, vai pousar pairado aqui na vertical da 17, não interfere na sua aproximação. Pouse, que tá tudo visual e estou com ele no GPS. Teste. Região 01, no seu solo 05, frequência livre. Seu solo 05, tá, o livrar 1-7, frequência livre. Fox Alpha Fox, seu solo ao 06. Liberar a direita 21 no 1, solo. Salvador, Papa Romeo, Fox, Alpha Fox. Prossiga na escuta. Livrou na Eco para o hangar da Aerospace. Ciente, bem-vindo a Salvador, Alpha Fox. A Fox, Alpha Fox. Taxi via Alpha, me reporte dentro da Juliette. Eu, Alpha, taxi Juliette, Fox, Alpha Fox. Confirmando, nós vamos até a taxa Juliette, o Fox Alpha Fox. entendi. Nós vamos prosseguir aqui na Alfa até a Juliette? Isso, Alfa, depois ingressa a Juliette, aí, pro pátio, aí contornando o pátio principal e depois retornar até a Lima, né? O aerostático, você quer ir? Positivo, é que parece que tem uma taxa interditada, então não é esse pedaço. Obrigado, quero conseguir. Ah, tá bem. O Fox, Alfa Fox pode ingressar na Juliette, contorno pátio principal e reporte no táxi em Lima. Juliette, pátio principal, vai dar para ingresso no táxi em Lima, Papa Romeo Fox, Alfa Fox. Olha, o Renato Nova está pronto para o táxi, POB 107, autonomia 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Direita Índia, até a ponte de espera da 10, ponte de espera com a torre Rino no 895, ajustado 1012, bom voo. Direita Índia, ponte de espera no 895, Renato Nova, obrigado. O Fox, Alfa Fox, Lima, Mike, ponto de espera da Quebec. Lima, Mike, ponto de espera da Quebec, Alfa Romeo, Fox, Alfa Fox. Papa Romeo, Alfa, próxima rodatória, ligar para o campo. Deixamos na rodatória, ainda 90 graus. Rodatória, ainda 90 graus. Salvador, boa tarde, Azul 6909, ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 6909, autorizado, decolada 1-0, vento é 1-5-0 graus, 0-5-9. Autorizado, né, decolada 1-0, 6909. Autorizado, cruzamento da 1-7 até Aerostar, se você vai estacionar na mesma, bem-vindo Salvador novamente. Índio November Alpha na rodatória. Índio November Alpha, autorizada final da 17, aguarde autorização de pouso. Aguardará na final da 17, Índio November Alpha. 269-19, lado aos 14, controle agora, em 720.8. 728-69-19, boa. Tá, quanto a final da 17, Índio November Alpha? Está autorizado o pouso na 17, Índio November Alpha. Vento é 40 graus, 05 nós. Livre pouso na 17, Índio November Alpha. No solo aos 17, reporte pista 17 livre, Índio November Alpha. fim de November Alpha, frequência livre. Torre Salvador, boa tarde, 3894, vai passar sempre, vai achar trabalho. O TAM 3894, ciente, livre pouso, na 10, vento é 140 graus, meia dúzia nós. 3894, livre pouso, pista 10. Salvador 242, 0620 da África, 3525. Recife, só um minuto, o 8406. Separe subida fuga. Para fuga na fuga, professor. Para 206, tá cópia? Tá pronta. Autorizado, para a melhor terra do mundo, terra do Frevo, no 350, rota via Pesolano 7, decola no 0, primeira curva à esquerda, perfil da subida Pucajão, transição Caju, 5544, código transponder, controle opera em 120.8. Para a melhor terra do mundo, então nós vamos lá. 3509, Azul, 4206, Azul, 2, boa noite, Gol 1869, posição 06, informação Oscar pronto para cópia, Brasília. 1869, Brasília, 360, pronto? Pronto? Brasília 360, rota via pesou 17. Decola no zero, primeira curva direita, definida a subida Arbo Elefa 5364, transponder, controle 190.8. Brasília 360, decola 10, curva direita, Arbo Elefa, apesolou no 7, 5364, 208, voo 1869. Qual transponder? 5536. 5536. Meia dúzia, chama quando toma, adicionar. Toma pronto, Guilherme. Tá pronto já o voo 1869 para puxar aqui também. Avisado, meia dúzia, chama o táxi. Chama o táxi, 469. 3894 no Sol aos 26, chama Sol 129. Salvador, boa tarde, tá? 3894, Salvador. 3894, bem-vindo a Salvador. Boa. Boa noite. Taxi Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette. Juliette, portão 03. Portão 3, 93, 294. Voo no 645, está autorizado o pouso na 10. O vento 140 graus, 62 nós. Ele pousa no 0, o voo no 645. Bom, rapaz, ingressando agora no lugar de pátio. E pode dar início ao táxi com cautela. Pátio Índia, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera com a torre 1 no 895, ajustado 1012. 1012, continue na final e aguarde o trio assalitoso. Guardando 6210. Libera a direita, 1-2-1 no solo. 2-1-1, libera o mesmo motivo. Solo, vou no 645, fecha. Bem-vindo ao 645, boa noite, táxi Alfa, repórter do CDS. Alfa, do CDS. Tá livre o pouso, não, no zero. O vento é 1 no 50 graus, 629. Autorizado o pouso, pessoal, no 062, no zero. Oi, Salvador, boa noite, voo no 869, ponto espera 120, pronto, visual, guardado na final. Eu voo no 869, não tem a posição. Alinhar e manter a 1-0. Após todos os airbus da Oceané. Após airbus, nós estamos mantendo 1-0 e voo no 869. Juliette, portão 2. Portão 2 autorizando, nem pode ser. Né, 6210 no solo, aos 34 direito, 1-2-1-1, né? 3-1-1, 6210. Né, 6210. 210 na escuta, possível? Livrou na sua escuta. O 6210, bem-vindo, Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9, 6210. 10 gol no 2 Salvador, boa 6143, Oxenel, passando externo, visual baixa travada. Oxenel 6143, pista 10 livre, autorizado o pouso, o vento é 140 graus, 62 em nós. Livre pouso 10, 6143. O 1869, decolado ao 35, controle 1208. 208, gol 1869, boa noite. Boa noite. Torre, boa tarde, gol no 166. Gol no 166, boa, continue na aproximação, aguarde pista livre. Mais good. Tem balizador aí no box? Tem balizador. Vai formar em frete. O Xenem 143 no solo, aos 38, direita, 21 no ano, solo. Direita, 121, 6143. Direcionamento azul, 4206. Autorizada, pole, Xantax. Autorizado, Xantax, Solo é o Oxenel 6143 de Vorona, Foxtrot. Boa noite, bem-vindo, 6143, táxi Alfa, Juliette, Portão 7. Alfa, Juliette, 0700, 6143. No 1166, livre pouso no 0, vento 140 graus, 07 nós. Livre pouso no 1166. Salvador, é o TAM 3190 estabilizado no X-Ray, a meia milha do Índia Fé. Viet, TAM 3190, aguarde ficha livre, ajuste no 01 no 2. Padrão, 3190. 1 no 66 no solo, aos 40, direito 121 no lá no solo. Direito 121 no lá. Brian, good evening. Zulu 2712, formation for Bahia, transfer by flight level 170 to Aracaju. Salvador, nono 66, Libra. Nono 66, bem-vindo, táxi de Alfa, repórter do Juliette. De Alfa, repórter do Juliette, nono 66. Zulu 2712. Stand by, please. Stand by, if possible, coordinate flight level 150. Okay, 150, roger. Vai ficar up to Salvador 12. Okay, approved to Salvador Aracaju, flight approved 150, road golf 77. Takeoff runway 10, after takeoff left turn, on the departure, 5553, score code and control departure frequency 120.8. Please flight level 150 to Aracaju via Gulf 677, runway 10, turn left after, going to departure 5553, so code 1208 is departure control 227 and 120. After departure runway 10, left turn.